alguém que guarda um bom lugar pra mim no céu. Logo que eu vou pro Beleléu, a minha vida só eu sei como guiar. Hoje ninguém vai me ouvir se eu chorar. Se eu estiver morto, só assim, só assim.